Eletromix 102. Estamos de volta, moçada. Eletromix 102, Tarcísio TNT, DJ Fred Vox e hoje aqui MC S1. A última faixa aí, o S1, tem a participação aqui do amigo da gente, Fernando, meu parceiro. Eu toco pra ele, faço squash, tô junto com o Fernando. Fala pra gente como é que foi esse som que você fez com o Fernando aí. E é muito bom mesmo. O Fernando, FGR, pra quem não conhece, agora tá sabendo, FGR. Ele é muito bom, fizemos The Connection, New York Brazilian Connection. Ficou muito bom. From a New York with the Brazilian Connection, we changing your state of mind with this direction. Então, S1, eu tô ligado também que no Brasil você já fez algum som com outros brasileiros. É, tipo, você já fez som com SP Funk, Cabal, Sabotagem, Eterno Sabotagem. Você já fez som com Marcelo D2, uma palhinha ali com Pavilhão 9, DJ Negralha, Racionais. Como é que foi essa conexão com essa moçada aqui do Brasil? Foi ótimo, porque pra mim sempre foi bom, é sempre muito ótimo trabalhar com os artistas de todo lado. E aqui no Brasil também o hip hop é muito forte. E foi uma ótima experiência de ter feito performances e ter feito algumas gravações com um deles. Mas as performances que foram muito bem, quando eu vim a primeira vez de volta pro Brasil em 95, eu trouxe o freestyle pro Brasil. Então foi quando eu conheci essas outras pessoas, MCs aqui do Brasil. Eu fiquei muito feliz em saber que tava crescendo mais e as pessoas estavam evoluindo. E vi que o Brasil é um lugar muito forte também para o movimento musical. Pra quem tá chegando agora, você tá curtindo uma entrevista com MC S1, ele que é brasileiro, naturalizado e americano, e eu tô ligado que você é filho de brasileiro com carimbenho, né? E o pai dele, cara, canta um som totalmente diferente. Como é que se chama aquele carimbenho? Harold Caribbean. Harry Caribbean, beleza. Moçada, você curtiu então S1 aqui no Eletromix, brilhantando mais o nosso programa, aqui junto com o Tarcísio TNT e DJ Fred Vox. Daqui a pouco a gente volta. Eletromix 102. 102. 102.